a decisão da Confederação Africana de Futebol, CAF, de retirar o título de campeão do CAN 2025 ao Senegal e entregá-lo a Marrocos está a gerar uma onda de indignação no meio desportivo angolano. O técnico e comentador Alves Led não poupou críticas à organização continental, classificando o episódio como uma mancha global. É mesmo uma vergonha para a África. Independentemente do comportamento da equipa de Senegal, que nós reprovamos, não foi um comportamento digno de ter abandonado o campo, mas houve a sensibilidade do Sadio Mané em fazer os possíveis de a equipe toda voltasse dentro do campo e disputar a final, onde consagraram-se campeões. E eu acho que fica muito mal na fotografia a CAF. Continuamos a ser aquela organização de futebol, acredito eu, pelo aquilo que temos estado a acompanhar, acredito eu, mais fraca que existe, porque não são situações normais. Há uma necessidade que a CAF se organize mais. Já o antigo internacional angolano Cuca Lopes defende que o organismo que rege o futebol africano deveria ter optado por multas pesadas e suspensões aos intervenientes do episódio da final, em vez de alterar o campeão da prova. A retirada do título de campeão da CAN ao Senegal, em minha opinião, não faz qualquer tipo de sentido. Foi com muita surpresa que eu me deparei com essa notícia. Fiquei realmente muito triste em saber que essas decisões podem ser tomadas dessa forma, tanto tempo depois. O título foi ganho com muito sacrifício. O Senegal mereceu ganhar essa competição, mas, enfim, tivemos situações complicadas, realmente foram complicadas. Esse abandono do campo foi algo que, mesmo no próprio dia, eu comentei que ia trazer grandes consequências para o Senegal, porque é algo que não deve acontecer, nunca poderia ter acontecido realmente. Por mais que achassem que tivessem razão, até se retirar o título, penso que é muito cruel. Na minha opinião, havia outras formas de se castigar, digamos assim, os intervenientes, com suspensões, com multas, com aquilo que fosse, mas esse título nunca poderia ser retirado. Especialistas e antigos atletas de futebol descrevem a retirada do título africano ao Senegal como uma medida cruel e um retrocesso para a reputação do futebol continental. Para o portal Kutunga Media, Nunes Daniel.